Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Existe uma frase atribuída a Paulo Coelho que diz que quando você faz alguma coisa com gosto, com amor, o universo conspira a seu favor. E é impressionante como isso é verdade. No dia em que gravamos o podcast Segundas Intenções, recebemos a visita de um ouvinte. E ao conversar com ele, descobrimos uma história que tinha tudo a ver com o assunto. E não deu outra. O programa de hoje é um bate-papo com o ouvinte sobre o assunto de se fazer o que a gente ama e ser remunerado por isso. Bom, você vai estranhar essa voz minha aqui, ela é o resultado de uma faringite, mas fique frio, viu? Ninguém tá mais incomodado do que eu. Para começar, uma frase de Charles Chaplin. Na vida, somos eternos amadores, pois vivemos pouco para sermos mais do que isso. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E este programa chega até você com o suporte de uma turma que gosta verdadeiramente do que faz e que, de certa forma, pode se considerar privilegiada. A turma do Itaú Cultural. Quer ver o resultado da dedicação deles, hein? Acesse www.itaucultural.org.br e viaje pelos programas que eles colocam à sua disposição de graça. Mas lembre-se, só vai aproveitar quem quer. Se você fica aí com a boca aberta, não sabe o que está perdendo. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas dessa semana vai para Estevão Segala, que comentou assim o programa Segundas Intenções. Prezado Luciano Pires, certamente estarei sendo pretensioso, mas gostaria de definir a edição Segundas Intenções como sendo um marco divisor de águas no teu trabalho. Antes de Segundas Intenções e depois de Segundas Intenções. Tá bem assim? Tentarei explicar. Até aqui, teus programas estavam numa mesmice danada, sendo simplesmente bons, ótimos ou excelentes, quando não antológicos. A tua pretensão de mudar de rumo com o fim do mundo em dezembro passado foi uma tentativa fracassada e não deu em nada, simplesmente porque o mundo não acabou. O que é que se há de fazer? Mas confesso que à medida em que tu lias a carta do fulano, fui ficando tenso, irreceoso e ansioso. Porque, vamos admitir, foi bem elaborada, articulada e deve, sim, representar o pensamento de boa parcela de brasileiros. Mesmo para aqueles que não conhecem teu trabalho, muitos devem acreditar nessa ética. Se o sujeito é milionário fazendo merdas, não tenho nada com isso. É a lei do mercado, mas ganhar a vida profissionalmente e gerar empregos e movimentar toda uma engrenagem em círculo virtuoso, transmitindo informação, cultura e arte bem nas barbas do capitalismo, hein? Deve haver algo de errado nisso e precisamos denunciar essa insolência. Imagina o fulano satisfeito assistindo Faustão aos domingos, certo de que os rendimentos do apresentador são justos e apropriados, dignos do relevante serviço prestado ao entretenimento da nação brasileira. Mas não imaginava, de tua parte, tamanha capacidade, em um texto claro, límpido e cristalino, de transmitir tudo o que milhares, dezenas de milhares, e um dia seremos milhões, dezenas de milhões de ouvintes, gostariam de ouvir naquela hora. Qual seja, é possível transformar a vida de pessoas, gerando nelas a felicidade de saber que o mundo pode ser melhor do que sempre o foi para os brasileiros. Que é a sensação da descoberta da arte e da cultura verdadeiras, num caminho que não tem volta e que descortina um mundo de ilimitada sabedoria e beleza. O que é confirmado e corroborado pela maravilhosa, eu preciso repetir, maravilhosa carta enviada pela Tatiana, que lá do Japão demonstra de forma insofismável a história dessas transformações virtuosas. Parabéns, Luciano. De Porto Alegre, Estevão Segala. Grande Estevão, permita-me repetir um trecho do seu e-mail. Se o sujeito é milionário fazendo merdas, não tenho nada com isso. É a lei do mercado, mas ganhar a vida profissionalmente e gerar empregos e movimentar toda uma engrenagem em círculo virtuoso, transmitindo informação, cultura e arte bem nas barbas do capitalismo, hein? Deve haver algo de errado nisso e precisamos denunciar essa insolência. Eu não tenho nada mais a acrescentar, só um muito obrigado. O Estevão comentou um programa e ganhou um livro, mas não ganhou o livro porque comentou o programa. Ganhou porque trouxe conteúdo para o programa, sacou? E você, hein? E você ia na cata? Tem gente achando estranho a propaganda de amortecedores aqui no Café Brasil. Ainda não sacaram que a propaganda que a Nakata faz aqui não é de amortecedor, é do Facebook dela. E se você acha estranho, é porque nunca visitou o facebook.com/componentesnakata. Tem um monte de conteúdo lá para quem se interessa por automóveis e até para quem é pedestre convicto. E se clicar no post da promoção, você ainda concorre a um iPad. Que tal, hein? Acesse facebook.com/componentesnakata. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. E agora também com bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Oba, oba, oba, oba! Para a charanga, para a charanga! Alô, alô, garotada! Um abraço para todos, para vocês, para a mamãe e o papai, e a vovó e o vovô. Muita saúde e alegria deseja o Carequinha a vocês todos. E vamos começar as cantigas de roda. E já começamos quentes com ninguém menos que o palhaço Carequinha. A trilha sonora deste programa é de circo. E você vai entender a razão. Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Bem, vamos então à nossa entrevista com o ouvinte Dr. Lorenzo. Ao fundo teremos o clássico de sempre que eu adoro tocar aqui toda vez que eu falo de palhaço. Palhaço de e com Egberto Gismonti. Então, de quando em quando a gente tem visitas de alguns ouvintes que vêm aqui para ver como é que é gravado o programa. É sempre um prazer recebê-los aqui. E quando a gente pega um ouvinte que tem uma história diferente, eu faço questão de trazê-lo aqui para trocar uma ideia. Hoje tem alguém assim. Quem é que tá aí? Sou o Silvio. Como é teu nome mesmo, Silvio? O meu nome é Silvio Messias. Sim. E também me conhece como Dr. Lorenzo. Dr. Lorenzo. Você é de onde? De São Paulo? Eu sou de Santo André, aqui em São Paulo. Ah, tá aqui. Tá quase perto da gente aqui, né? Pertinho. Legal, legal. Escreveu pra gente e fez aquele processo normal. Mandou um e-mail, entrou em contato pelo Facebook, onde foi? Pelo Facebook. Sim, botou um e-mail, quero assistir. A gente deu a instrução, ele combinou com a Cissa, marcamos a data e aqui está o Silvio assistindo a gravação do programa, né? Primeiro vamos falar da atuação, ortodoxa, como é? Aquilo que você faz como para ganhar dinheiro, para ganhar vida. Eu hoje trabalho como consultor de negócios, graças a Deus já consegui um pouco de independência, então estou trabalhando de segunda a quinta como consultor de negócio para ganhar a vida. Segunda a quinta você é Clark Kent. Eu sou Clark Kent. Muito bem. E o resto do tempo você é o quê? Aí eu tento ser um super-homem, mas na verdade inverso. Eu sou palhaço É? Eu atuo no Hospital São Paulo pela Operação Os Palhaços. Que legal. É, já faz 6 meses. Palhaço. Palhaço. Palhaço de pintar a cara. Pintar a cara e tudo mais. E de ficar dentro do hospital durante algumas horas, tentando levar um pouco de conforto para o pessoal. Isso. Nós trabalhamos cerca de 5 horas ainda no hospital. Uhum. Então, esse trabalho consiste em nós chegarmos no hospital, maquiagem, uhum. aí tem um tempo para dupla, porque sempre trabalhamos em dupla, até por conta da linguagem da arte do palhaço. Necessita de ter a dupla. Uhum. Né? Para fazer o jogo do palhaço, a gente precisa sempre ter dupla. Então, a gente chega, a dupla se prepara. Então, uhum. normalmente, nós descemos para o térreo, um ambiente bem diferente, que é o pronto-socorro e a entrada do hospital. Fazemos as intervenções com os adultos. Para quê? Para os palhaços entrarem na mesma vibe, né? Para entrarem na mesma frequência. É o aquecimento. É o aquecimento. Tá. E depois nós atendemos 2 alas infantis no Hospital São Paulo. Tá. Né? Mas tem uma programação para isso? Você tem não. Nada? É, você entrou na ala... É algo que eu costumo falar, a gente tem um fio condutor, que eu não sei se é anjo, se é mão de Deus, o que é. A gente nunca sabe o que vai acontecer no hospital. Então, às vezes, não dá para se programar, porque nós começamos quando vamos subir, muitas vezes o médico nos puxa, fomos parar até em UTI de nefrologia uma vez. Sim. Por exemplo, há 2 semanas atrás, nós estávamos... porque nós se trocamos numa sala, e essa sala, quando nós saímos, a gente dá de cara para um banquinho, que é um banco grande, que é o local onde os pais esperam as crianças que estão no centro cirúrgico e vão entrar na UTI. Entendi. Então, é um local onde que o clima normalmente a tensão total. Extrema. Então... É. A última vez, as 2 semanas atrás, quando fizemos o trabalho, nós estávamos voltando para se tirar a maquiagem. Foi 1 hora de muita diversão ali naquele banco. Naquele lugar? Naquele lugar. Alguém precisava de nós lá e nós acabamos passando para lá. E a inspiração chega e a gente começou a fazer uma série de brincadeiras. E no final nós pusemos o banco inteiro falar boa tarde para qualquer um que passava ali. É. Então nós ensaiamos o boa tarde, os médicos passavam, nós desviamos o caminho de pessoas que iam para outros lugares para passar ali por aquele banco. Então foi bem interessante. Cara, eu sou um pai. Uhum. Meu filho está numa cirurgia perigosa e vai sair de lá e vai para uma UTI. E eu estou absolutamente tenso. A última coisa que eu quero ver na minha frente é um sujeito vestido de palhaço para vir fazer gracinha, cara. Uhum. Eu quero é dar uma porrada num cara desse que apareça ali. Uhum. Ponto. É uma situação que eu tô colocando. Certo. Isso é um contexto, né? Certo. Você tem que ser um psicólogo para fazer isso. Tem que ter um trabalho de psicólogo. Vocês têm um treinamento para isso? Como é que é? Eu já estudo a arte do palhaço há 15 anos. A Operação dos Palhaços, ela tem já, por uma norma, não admitir pessoas que não são palhaços. Então, nós trabalhamos com palhaços profissionais. Embora hoje não ganhamos para isso, nós fazemos o trabalho totalmente voluntário, é um pré-requisito na Operação dos Palhaços serem palhaços treinados. E eu já estudo há 15 anos e a gente vem evoluindo o trabalho dentro do hospital. Deixa eu usar minha ignorância um pouquinho. Eu entendo, quando você fala assim, eu sou um palhaço treinado, o palhaço é treinado para fazer as pessoas dar risada. Né? Tem um treinamento também que é essa abordagem, a forma como você aborda, saber que não é conveniente eu me dirigir dessa forma assim, também faz parte do treinamento isso? O palhaço, para o hospital, nós somos treinados ao ponto de termos uma concentração extrema. Então, até o trabalho é muito cansativo. Né? Nós normalmente ficamos em campo 3 horas, parece que nós enchemos uma laje. Porque nós, desde o momento que abrimos a porta, saímos para a sala, nós temos que aguçar a nossa concentração ao máximo. Uhum. Porque nós estamos trabalhando num ambiente extremamente complexo. Nós temos crianças que têm medo de palhaço, crianças vulneráveis que possam ter medo de palhaço. A gente não chega abordando as pessoas diretamente. Uhum. Até quando nós chegamos a abordar uma pessoa... Nós já mapeamos todo o terreno. E a pessoa te chamou. Nem sempre chama, não, digo, um sorriso, um olhar... Isso eu quero dizer. Quer dizer, não que ela te chamou, não, ela já está preparada para te receber. Sim. Isso aí, vocês conseguem ter esse olhar, de sacar que ela está preparada para isso. A gente trabalha muito essa sensibilidade, a gente trabalha muito essa concentração. A dupla ajuda muito, porque às vezes o que um vê também dá um toque para o outro, onde nós devemos ir, um segura um pouco mais, um faz um jogo um pouco mais tímido. Então nós temos que ter uma... Cara, esse negócio é muito sério, bicho. A última coisa que vocês estão fazendo lá é graça. Vocês não estão fazendo graça. É muito sério. Vocês estão fazendo um trabalho absolutamente sério. Até porque o resultado de um negócio desse mal feito pode ser um horror, pode ser uma tragédia, né? Até você até está comentando que... Por isso essa exigência de ser um palhaço profissional, né? Sim. Porque entra um qualquer, ela falou, vou pintar a cara e vou fazer gracinha. É, esse hoje, cara pode piorar a situação. Hoje até não é forma de crítica, mas nós vemos alguns grupos que não têm essa abordagem, né? Então, o que até nós costumamos falar, né? Não vale somente a boa vontade. Uhum. A pessoa pode ter a maior boa vontade do mundo, mas ela precisa ter um preparo, porque o ambiente é um ambiente minado, completamente minado. Sim, sim. Então, não basta simplesmente... Por essa razão, a Operação dos Palhaços tá com palhaços profissionais, nós temos uma abordagem um pouco mais profissional e para garantir essa qualidade. Uhum. A gente sabe que o riso por riso é... Sim, fazer os outros rirem. A gente precisa ter qualidade no riso. Claro, qual é o output, né? Qual é a saída lá no final. E né? É o que você disse, Luciano, nós estamos lá para tentar aliviar, tirar a criança, tirar o pai que está lá esperando o resultado de uma cirurgia, um pouco daquele ambiente, levar ele para alguma coisa um pouco mais suave, deixar ele um pouco mais descontraído. Uhum. Se nós fazemos um trabalho errado ali, podemos piorar a situação. Claro, claro. Isso é um negócio interessante, que para a gente que olha de fora e vê uma foto de um grupo pintado de palhaço, os caras estão lá fazendo gracinha, estão lá se divertindo, etc. É muito sério. O negócio até passa pela raia do perigo, né? Um negócio perigoso, né? O que leva uma pessoa a pensar em ganhar a vida como palhaço, cara? Eu não sei te dizer, eu acho que... Eu descobri... No teu caso, de onde veio isso? Eu descobri o que eu queria ser quando crescer, ser criança. Eu acho que a essência do palhaço, a gente trabalha muito essa essência da criança no palhaço. Eu desde de pequeno, eu sempre quis trabalhar nessa área de ator, área de teatro e tudo mais. Porém, a vida da gente acaba levando a gente para... onde a grana está, não por ser mercenários, mas a gente precisa comer. Claro. A gente precisa ter o pão nosso de cada dia. Então, eu acabei entrando na área de informática e fui fazer o meu ganha-pão na área de informática, mas sempre fiquei com aquela sensação de que eu não era aquilo. Então, eu estava vivendo uma vida diferente do que era eu realmente. Clark Kent e Super-Homem, então, de novo. Novamente. Que legal. Agora que eu... 40 anos, chega a crise dos 40 anos, fala, pô, vou ser feliz, vou fazer algo que eu sou feliz. Uhum. E Luciano, eu acho que quem passou já pela sensação, eu sou contador de história do Viva e Deixa Viver já há 10 anos. Sim. Quem passou pela sensação de ver uma criança sorrindo, tem milhares de histórias. Teve uma vez que eu estava no hospital e eu entrei num quarto e estava uma menininha, séria, no berço, e a mãe do lado, um quarto meia luz. Que idade a menina? A menina devia ter uns 6, 7 anos. Não me lembro muito bem, mas era mais ou menos essa idade. E eu sempre levei o palhaço junto no contador de história. E as minhas histórias sempre são para essa veia cômica do palhaço, e eu comecei a contar algumas histórias para ela. A menina começou a sorrir, sentou, começou a gargalhar, e a mãe saiu correndo pro banheiro, não entendi nada. Aí passou algum tempo, eu já estava em outros quartos, a mãe estava me procurando, veio, me deu um abraço e falou obrigado. A minha filha já não sorria há 15 dias. Uhum. Então, isso é... Quem passou por isso sabe de onde vem a vontade realmente de fazer. Claro. Então, o sorriso de criança não, é a melhor paga. É o salário que a gente consegue medir. Mas aí você me dá um gancho delicioso. Cara, eu fiz um programa recente onde eu comentava esse lance de ganhar dinheiro com aquilo que você faz, com esse tesão todo. Por exemplo, o caso do podcast Café Brasil, né? Isso aqui nasce com um objetivo e hoje ele quer ser um negócio. E faz parte do negócio ganhar dinheiro por ele. Eu quero ganhar dinheiro para poder me dedicar ainda mais a ele, né? E eu imagino no teu caso, quer dizer, a pessoa que te vê dentro de um hospital fazendo aquilo tudo e olha para você e te abraça e diz, cara, que baita, e você é voluntário, que coisa fantástica. Um dia, e eu acho que isso pode ser um objetivo seu, você vai querer fazer esse negócio como tua profissão integral. Você vai ganhar por isso. Claro. Como é que você lida? Há algum conflito nisso? Como é que você vê esse fato de você ser pago para exercer um papel que a sociedade considera, a sociedade brasileira considera que só tem sentido se for voluntário? Como é que você vê isso? Realmente é engraçado, porque hoje nós estamos passando por um processo na Operação dos Palhaços de tentarmos alavancar alguns patrocinadores justamente para isso. Para nós conseguirmos receber um salário dentro da Operação dos Palhaços, para nós fazermos mais. Hoje, nós atuamos dentro de um hospital, um único hospital na cidade, e são 5 horas que nós dedicamos. Não dá para eu fazer isso aí só por hobby. Uhum. Principalmente o trabalho do palhaço, porque o trabalho do palhaço, e a gente precisa também de dinheiro para trabalhar, eu preciso comprar maquiagem, a minha maquiagem é de boa qualidade, eu preciso fazer um figurino. Nós trabalhamos muito com os eventos do hospital, então na Páscoa a gente tem um figurino próprio para Páscoa, na festa junina, então nós precisamos ter um sustento. E, uhum. e aquela história, né, Luciano, acho que é uma profissão também. A mesma Sim. coisa que eu pegar, de repente, um médico e falar, ele não merece ganhar porque... ele está fazendo bem para as pessoas, é mais bonito. Uhum. Eu acho que não desmerece o trabalho. Os médicos são fantásticos, as enfermeiras que estão lá são fantásticas. Uhum. E eu acho que eles têm que ganhar muito. A mesma coisa é um professor. Uhum. O professor hoje ganha pouco e tinha que ganhar muito, porque o trabalho que ele faz é fantástico. Mas não é mensurável que aquela E o teu trabalho, Luciano, eu acho que tem que ser muito bem pago. Uhum. Quantas vidas você mudou? A minha foi uma vida também que você, de certa forma, mudou. Eu uhum. conheci o Café Brasil desde 2008, 2009. Uhum. E sempre foi conflitante, porque cada vez... Eu cheguei a chorar com programas teus, porque eu falei, caramba... Você não é o único, cara. Caramba, eu tô numa situação do que o Luciano fala. Uhum. Eu tô vivendo uma vida que não é minha. Uhum. E por quê? Por causa de dinheiro. Então, dinheiro, infelizmente... faz parte de tudo, a gente precisa de dinheiro para viver. Uhum. É um filho de 6 anos. Claro. Eu tenho maior orgulho, e ele tem muito orgulho de ver quando eu tô de palhaço, ele fala para os amigos dele, meu pai é palhaço, uhum. ele tem muito orgulho, e eu preciso dar uma faculdade pro meu filho, uhum. então, claro. De uma certa forma, eu vou precisar receber. É conflitante, mas eu acho que se a gente tem que começar a dar valor para aquilo que realmente tem que ter valor. Uhum. Um programa tipo o Café Brasil, para mim, tem um tanto valor quanto uhum. qualquer outra coisa, né? Com qualquer outra profissão. É uma profissão. Claro que é. Era uma vez uma galinha. Isso, galinha. Que gostava de botar ovo. Não é que eu me atrapalhei com a galinha. Não, meninas. É gargadeira. E vamos começar. Tutu de feijão, menina. É tudo de novo. Uma gargalhada. Não, agora é gatinha. Que gostava de botar ovo. É. Gatinha, é mesmo. Não é que eu me atrapalhei de novo? E vamos começar. Tutu de galinha. Meu Deus do céu. Onde é que você já viu tutu de galinha, menina? É tudo de novo. E anda depressa, carequinha, que o disco tá acabando. É mesmo. Que pena. Acabou. Café Brasil. Eu, um dia, no Café Brasil, descobri uma causa. Né? Quando eu comecei o meu trabalho, esse projeto todo, e entrei de cabeça nele, há uma causa por trás. E a causa que eu volto lá atrás, eu quero ajudar a desemborrecer o Brasil. Faz parte disso um projeto de distribuir as tais das iscas intelectuais, fazer o pessoal pensar, fazer aquilo que aconteceu com vocês. Eu ouvi um negócio e falei, putz, isso sou eu. É claro que é você. Eu estou usando um exemplo uhum. que ou acontece comigo ou está na minha cara aqui. Né? Uhum. Eu acho que no final disso, há por trás disso uma causa. E eu acordo de manhã e falo, o que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou ajudar a mudar um pouco do mundo. Né? Eu não vou fazer um programa para ganhar dinheiro do patrocinador, uhum. eu vou ajudar a mudar um pouco do mundo. Será que eu consigo ser remunerado por isso, fazer isso e ainda viver com o dinheiro que venha disso? Se eu conseguir ser o melhor dos mundos possíveis, claro, né? Claro. Porque aí eu vou me entregar absolutamente. De corpo e alma. De corpo e completamente. Alma. E isso é que as pessoas têm dificuldade de ver. Eu me lembro das histórias do Carlos Drummond de Andrade, que era... Ele trabalhava era um servidor público, né? Passava o dia inteiro, terno e gravata, etc e tal, para ganhar o dinheiro dele para poder fazer a poesia dele, né? E como ele, tem milhares de pessoas. O taxista, que é músico, né? Uhum. E deve estar ouvindo a gente de montão. Um monte de gente que está numa profissão que não é aquilo que ela queria fazer, mas que precisa daquilo, porque senão não sobrevive. Uhum. Cara, nós somos privilegiados de poder estar fazendo aquilo que a gente ama fazer, a serviço de uma causa, e ainda receber dinheiro por isso. Claro. Né? E recebendo, você consegue fazer muito mais, né? Também, claro. Senão, porque você não vai precisar gastar o teu tempo para ganhar dinheiro em outra coisa. Por exemplo, aquilo que hoje, no caso do Palhaço do Hospital, nós temos alguns grupos voluntários. Né? Então, também temos outros grupos que já estão nesse molde pago, são atores, recebem para fazer o trabalho. Eu não critico o voluntariado, porque a pessoa tem uma boa vontade e vai lá. Mas, se você pegar a qualidade de um palhaço profissional dentro do hospital, a qualidade e o cuidado que aquele profissional tem é diferente do voluntário, principalmente nesse cenário, porque ele está estudando, está se aperfeiçoando. E é o caso do podcast Café Brasil. Você vê a qualidade profissional que tem. Você está estudando, é um profissional. Claro, o cara se dedica àquilo, né? Eu, como eu disse, já fazem 15 anos, eu até mantenho em cursos regulares de palhaço, invisto, muitas vezes invisto dinheiro que onde eu não tenho. Fiz uma viagem com o Pat Adams no ano passado. Sim. Então, Pat Adams é o do filme. É o do filme, o Dr. Hunt Pat Adams. Integrei a equipe dele o ano passado em Fortaleza. Tive que tirar cada centavo que eu tive que pôr naquela viagem, para poder participar e conseguir aprender alguma coisa com um dos precursores, né, dessa arte no hospital. Sim. Então não é algo que nós também não temos custo e não vamos gastar dinheiro. E a gente precisa de tempo para poder... Eu estudo palhaço pelo menos 4 horas por dia na semana, lendo livros, aperfeiçoando a técnica, escrevendo os relatórios e entendendo o que aconteceu, porque muitas vezes as coisas a gente aprende em campo, né? Claro. Então eu entro no hospital, acontece alguma coisa, eu tenho que estudar o que aconteceu para poder me aperfeiçoar, para não acontecer mais. Então tudo isso demanda tempo. Eu não vou conseguir uma qualidade se eu não conseguir... dedicar minha vida certo. Nisso. É um profissional. Né? É um profissional e essa aí tá qualidade. Cara, parabéns por esse caminho que você encontrou, esse norte que você achou. Eu espero sinceramente que você consiga parar de ser Clark Kent o mais rápido possível para ser o super-homem o tempo todo, né? Tem esse ganho que não dá para medir. E acho que tem esse papel pedagógico dessa conversa nossa aqui. A sociedade tem que entender que existem determinadas atividades que não dá para botar preço. Não. Entendeu? E aquilo tem um valor que é um negócio absurdo, né? Se alguém quiser seguir essa trilha, como é que começa? Olha, primeiro tenta achar um bom curso de palhaço e começa a estudar arte, porque a arte de palhaço não é simples. Onde tem curso de palhaço? Hoje nós temos, por exemplo, Galpão do Circo em Pinheiros. A gente tem até uma doutora da alegria lá, Valde Carvalho, que dá um curso lá regular. Legal. Temos Jogando no Quintal, ou seja, toda essa arte de improviso, arte. Tem cursos de frequentes lá de palhaços nesses lugares, a gente consegue. Eu acho que a primeira coisa é... vai estudar a arte de palhaço, antes de pensar num hospital, porque o hospital é um campo muito mais amplo. Lá eu tenho que entender de infectologia, tenho que entender de uma série de coisas. Então, a primeira coisa, tenta encontrar um bom curso de palhaço e se aperfeiçoar e ser um bom palhaço, né, dentro da arte. E depois é procurar algum grupo, procurar... Os próprios doutores da alegria dão bastante suporte, eles mantêm, às vezes, cursos regulares, então... não sei qual é a grade durante o ano, são cursos rápidos, mas eles têm. Então comece por aí. Entrar num grupo voluntário, toma cuidado, porque muitas vezes as coisas não são feitas com muita responsabilidade. É feito com todo o coração, é de um certo valor, mas toma cuidado, porque pode ser algo que possa te causar alguns inconvenientes, né? Então o começo é esse: estuda palhaço e depois vai procurar um grupo sério. E eu tô aqui também, se precisar. Manda um e-mail. Manda um e-mail pra gente, que a gente tem um contato. Que a gente troca a ideia. Legal, cara. Ao executar esse trabalho que você faz, você se transforma em alguém melhor. E o palhaço, Luciano, pra gente conseguir alcançar o estado de palhaço, a gente tem que, primeiramente, ser você no seu mais limpo ser. Você tem que tirar todas aquelas tuas camadas e você ser você. Você tem que enxergar os olhos com o teu, com mais essencial de que você é. Então, acho que isso é fantástico. E é o que você falou, a gente às vezes faz discoteca no elevador, no hospital. Sim. Isso é fantástico. A gente poder fazer o mundo que a gente quer, isso claro, é fantástico. Muito legal. Parabéns, gente. Obrigado pela visita. Obrigado, você vai receber em mãos o livro aqui, o Nós que Invertemos as Coisas. Foi uma surpresa. Imagina. E o recado que fica pra você que tá ouvindo aí é o seguinte, cara. Quando alguém te chamar de palhaço, entenda como um elogio. Pra mim é. E dos melhores. Legal, cara. Valeu. Ótimo. Este programa chega até você com o suporte da Pellegrino Distribuidora, que também vende autopeças, mas que aqui quer é convidar você a visitar o seu Facebook, que tem um monte de conteúdo interessante. E se você clicar no post da campanha, ainda concorre a um iPad, um GPS e 3 tocadores de MP3 automotivos. www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino com 2 L's. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Você vem com a arma erguida, eu vou abaixando a guarda. Você vem vestindo farda, eu de roupa colorida. Você disputa a corrida, eu corro pra relaxar. Você disputa a corrida, eu corro pra relaxar. Sua marcha é militar, a minha é de carnaval. Seu traje é de general, eu visto pena e cocá. Então, hein, você sabia desses detalhes sobre essa turma de amadores profissionais que, por serem palhaços, a gente acha que estão brincando? Sacou o que há por trás daquela palhaçada um propósito de vida? Entendeu que aquilo que o palhaço recebe como retorno, sob a forma de um sorriso, um agradecimento, uma demonstração de apreço, não tem dinheiro que pague? Sacou que o palhaço tem filhos para criar, comida para comer e aluguel para pagar? E que se ele conseguir obter de seu trabalho o dinheiro necessário para viver, vai se dedicar com mais tempo ainda? E que se ficar rico, vai contratar mais palhaços, ampliar o trabalho, confortar mais gente? Pois é, esse é o círculo virtuoso que o Estevão Segala comentou em seu e-mail, e que muita gente não compreende, pois só conhece círculos viciosos. É, isso é um desafio. Você liga a motosserra, eu planto flor no cerrado. Você só anda calçado, eu piso com o pé na terra. Você quer vencer a guerra, eu quero ganhar a paz. Você quer vencer a guerra, eu quero ganhar a paz. Você busca sempre mais, eu quero só o que é meu. Você se acha europeu, eu sou dos canaviais. E assim então, ao som de O Rei e o Palhaço, de um super artista brasileiro que é, entre outras coisas, palhaço, Antônio Nóbrega, que nosso cafezinho vai saindo de mansinho. Com o profissional Lala Moreira na técnica, a apaixonada Cissa Camargo na produção e eu, que amo o que faço mesmo com faringite, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Estevão Segala, o Dr. Lorenzo Silvio Messias, cujo trabalho você pode acessar em www.ospalhaço.org.br. O Ospalhaço é com H. Egberto Gismonte, carequinha com Altamiro Carrilho e Antônio Nóbrega. Que tal, hein? Você me traz assim. Este programa chega até você com o apoio de um templo, onde se professa uma só religião, a arte. Auditório Ibirapuera. Um lugar para a gente curtir o trabalho de gente que claramente ama o que faz. Os artistas da música, da dança e da representação. Acesse www.auditorioibirapuera.com.br e escolha um programa e deixe-se levar. Este é o seu, é o nosso Café Brasil. Gostou? Vem para cá. www.portalcafebrasil.com.br e aproveite para assistir os 42 programas da primeira temporada do videocast Iscas Intelectuais. É assunto que não acaba mais. Para terminar,